You know what I'm doing right here. Me and my homie Jackson. Me toca lá, Efésios 4. Come on, come with me, nigga. Se liga, mano, o papo é forte, é coisa séria. Eu não preciso de calibre pra mostrar que a minha ideia é forte. Eu não conto com a sorte. Do nosso lado, cada um faz seu destino. Seja bem-vindo. Arma, joga, tiro, treta, não leva nada. Muitos já se foram, eu sei. Nessa parada, exatamente tudo que eles querem. Vê tua pele esticada, mas siga a meta, não se entregue. Os cães atentos aguardam o seu deslize. A consciência do que é certo, ninguém pode te tirar. Sua meta e seu caminho, só você irá traçar. A consciência do que é certo, ninguém pode te tirar. Sua meta e seu caminho, só você irá traçar. A consciência do que é certo, ninguém pode te tirar. Sua meta e seu caminho, só você irá traçar. Consciência, a palavra simples de se decifrar pra quem tem cabeça. Não somente pra fumar, cheirar, esticar uma carreira. É tipo assim, atitude, proceder, amor, caminho reto pra vida inteira. Se liga então, vamos pra frente, tipo a nossa maneira. Seu coração tá pulando, tipo como pula esse som. Agudo, médio, bravo, segura isso, não as caixas, puff, pro chão. E por falar em chão, tá na hora de se levantar. Esse ousado levanta, encara o inimigo e mostra cada vez que é preciso muito mais pra te derrotar. Faça valer o seu caráter, sua dignidade, seu talento. Os dias vão passando ao relento, sua mãe adoecendo, envelhecendo e você nem vendo. Retrutão, não se envolva no caminho de perdição. Como quero mundão. Droga, bebida, mulher, cano, carro, vela, caixão. Deus é maior, por isso oriento meus irmãos. Na humilde, um afro-brasileiro, no corre do pão. Que não são, não é não? Mas precisa. Pode crer, dou ideia e deixo o toque. Não se envolva no ciclo, tem proceder, mude sua sorte. Tipo, planeje seu futuro, marido, casa, trampo, família. Não tipo aquelas que ficam com o primeiro boa pinta da esquina. Pense bem, sua filha um dia vai precisar ter um pai. E mesmo que você lhe deu de melhor, não é isso que não vai trazer paz. É por isso que existe a frase, é melhor prevenir que remediar. Se quando ela crescer você ver o retrato de quando era jovem, não adianta Deus culpar. A Bíblia diz que um homem semear, isso também se fará. A cada ação sempre ocorre uma reação, já dizia alguém em algum lugar, né não? Consciência, meu irmãozinho, não é pra quem tem, é pra quem usa. Tipo meu Adidas, minha boina ou minha blusa. Aqui, JR, Efésios 4. Consciência é assim, você usa ou então já era. Já era, irmão. A consciência do que é certo, ninguém pode tirar. Se o método seu destino, só você irá traçar. A consciência do que é certo, ninguém pode tirar. Se o método seu destino, só você irá traçar. A consciência do que é certo, ninguém pode tirar. Se o método seu destino, só você irá traçar. A consciência do que é certo, ninguém pode tirar.